É uma história engraçada sobre uma namorada. Ela falava do diabo quando queria dar o rabo. Ela falava do Beuzebu quando queria dar o cu. Ela falava do Satanás quando queria dar atrás. Ela falava do inferno quando queria dar o reto. Ela falava do capeta quando queria dar a buceta. Buceta. Buceta. É uma história engraçada sobre uma namorada. Ela falava do diabo quando queria dar o rabo. Ela falava do Beuzebu quando queria dar o cu. Ela falava do Satanás quando queria dar atrás. Ela falava do inferno quando queria dar o reto. Ela falava do capeta quando queria dar a buceta.